Panorama Agrícola para 16 de fevereiro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 16 de fevereiro, quarta-feira de Lua Crescente. O ditado de hoje é: a paciência é como uma árvore de frutos doces. A entrevista do programa de hoje é especial. EPAGRE orienta agricultor sobre crédito rural e as exigências impostas pela legislação ambiental. É hora das notícias. Acontece hoje à tarde, a partir de 1h30, tarde de campo sobre silagem de milho na propriedade de Valdir Disman, comunidade Rio Otilha, em Rio Fortuna. Melhorar o manejo da cultura do milho para silagem é o objetivo da tarde de campo, o que vai ajudar no aumento do rendimento e da produção, inclusive na quantidade e qualidade do leite. A silagem é um processo que mantém a qualidade da alimentação ao gado de leite em épocas de vazio forrageiro entre o outono e o inverno. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Em função de o Banco do Brasil estar exigindo o cumprimento de normativos de outorga de água, averbação de reserva legal e licenciamento ambiental para concessão de crédito a agricultores, a EPAGRE, na voz do seu diretor de extensão rural, Dietmar Zimmert, dá algumas orientações ao produtor de Santa Catarina. A EPAGRE, ela foi convidada recentemente pelo Banco do Brasil e junto a este encontro participaram representantes da FETAESC, da FAESC, da FETRAF, da OSESC, do MDA, também da FATMA, né? E o secretário de Agricultura, Ayrton Spies. E o objetivo dessa conversa foi justamente a gente poder entender o que o banco está exigindo, né? E a gente padronizar essa informação para que todos os órgãos, as entidades envolvidas no processo, possam estar passando a mesma informação para o agricultor. O primeiro aspecto que foi esclarecido, né, é que o Banco do Brasil, desde a safra, o Plano Safra 2010-2011, já vinha alertando a todos os agricultores de que ele passaria a fazer a exigência do cumprimento de alguns normativos. E esses normativos são três, basicamente. Um deles tem a ver com a questão de outorga de água, que na verdade é uma espécie de licença para o agricultor poder utilizar água nas atividades agropecuárias. Um outro aspecto é a questão de averbação de reserva legal. E o terceiro é realmente relativo à questão do licenciamento ambiental. Esses três itens, na verdade, fazem parte do conjunto de exigências que o banco tem feito para que o agricultor acesse o crédito rural. A outorga de água está sendo exigida para todas as atividades de financiamento agrícola que utilizem água, seja para irrigação, seja para abastecimento de animais. As normativas, elas são diferentes para cada uma das bacias do Estado. Nós temos exigências diferenciadas. Então, para cada região onde o agricultor desenvolve atividade, podem haver exigências um pouco diferentes em função da legislação vigente naquela bacia daquele rio. Por exemplo, na bacia do Cubatão, na região de Joinville, é exigido de fato a outorga de água, porque esse processo começou lá, já foi concluído. Então, todo o usuário de água já tem esse documento chamado outorga de água. No segundo item, que trata da averbação de reserva legal, o banco tem seguido a legislação federal. E aí tem um decreto, né, que por enquanto torna optativo a apresentação de reserva legal até o dia 11 de junho. Então o banco está apenas pedindo uma declaração do produtor de que ele não vai utilizar o recurso do crédito em área de reserva legal. Então é um documento simples, ele assina na hora do financiamento. A partir do dia 12 de junho, se não houver nenhuma mudança na legislação federal, o banco passará a exigir a averbação de reserva legal de todos os agricultores. Mas então essa é uma questão que está em discussão, hoje tem um Código Florestal em análise no Congresso Nacional, poderemos ter mudanças até lá. O terceiro item trata do licenciamento ambiental. A Fátima e o banco estabeleceram uma tabela onde aparecem todas as atividades que são, que têm, na verdade, o licenciamento ambiental como uma exigência. Quem é que estabeleceu essa exigência? Foi o Conselho Estadual de Meio Ambiente. E ele estabeleceu uma normativa e a Fátima é obrigada a seguir essa normativa. Assim como a Fátima, o próprio Banco do Brasil, a EPAGRE, enfim, todos os órgãos que tratam da questão ambiental têm que seguir essa legislação. E aí é que tem um conflito existente, né? Porque mesmo o banco não exigindo a verbação da reserva legal, a normativa de licenciamento estabelecida aqui no Estado coloca como pré-requisito a verbação da reserva legal. E aí existe uma discussão aí entre os órgãos representantes dos agricultores, os órgãos legisladores, aí, com o SEMA, Justiça, a Fátima, né? De que por que está se exigindo uma reserva legal se a lei federal ainda torna facultativo. Então, esse é o cenário. Para o agricultor saber se a atividade dele é passível de licenciamento ou não, ele tem que procurar ou o sindicato, o próprio Banco do Brasil, ou a EPAGRE, e perguntar, olha, eu planto fumo, eu preciso de licença para plantar fumo? E o banco vai informar, a EPAGRE vai informar, o sindicato vai informar. Ah, eu sou um produtor de arroz irrigado, preciso de licença ambiental? Precisa um cadastro ambiental? Qual é o tipo de documento que o banco vai pedir da minha pessoa? Então, essa é uma informação que o agricultor tem que começar a buscar, procurando essa informação junto às entidades do seu município, para ele saber exatamente qual é a situação dele frente a esses normativos. Então, nesse momento, a EPAGRE tem uma equipe estudando com mais profundidade essas exigências, né, para que a gente possa pensar numa forma de buscar uma articulação junto com o banco, os sindicatos, FETAESC, FETRAF, FAESC, OSESC, enfim, o setor produtivo, e tentando encontrar uma forma de minimizar esse impacto produtor, né, para que ele possa, de uma maneira rápida, com o menor custo possível, poder resolver essa questão e acessar o crédito. Né? Hoje nós vamos ter uma concentração de problemas maior na área da fruticultura, pomares, dentro da fruticultura aparece alguma coisa na área de maçã, bananicultura, e a situação talvez mais crítica esteja na área da risicultura, né? Porque é uma área, são pequenos produtores, áreas de várzea, normalmente próximos aos mananciais de água, e aí existem vários problemas a serem enfrentados. Estamos conversando com Dietmar Zimmert, diretor de extensão rural da EPAGRE. No caso aí do produtor de arroz e de maçã e de banana, então é preciso um pouco de cautela ao buscar investimentos. Temos essas atividades, na verdade, que estão tendo mais dificuldade de buscar a sua adequação a essas exigências. A gente recomenda cautela aos produtores e estamos também recomendando essa cautela, um pouco mais de critério na elaboração dos projetos por parte dos profissionais da EPAGRE, porque muitas vezes acessar um crédito, fazer um investimento hoje numa atividade que você não tem segurança, isso pode trazer, hoje resolver um problema e trazer problemas muito mais sérios para o futuro. Então, nesse momento, é um momento de pôr o pé no chão, avaliar essa situação, aguardar talvez esse desdobramento dessa discussão ambiental em nível nacional, porque aí pelo menos se tem um entendimento mais de médio e longo prazo do que a legislação vai cobrar dos produtores, da sociedade. Nesse momento, uma coisa tem que ficar clara, que a EPAGRE não é contra o produtor acessar o crédito, de forma alguma. Aquele agricultor que tem lá a sua atividade legalizada, que está lá consolidado, se ele tiver atender os requisitos dos projetos e os requisitos legais do banco, pode acessar o crédito sem problema nenhum. Agora, aqueles outros agricultores que estão nessa situação ainda de instabilidade, de ordem legal ambiental, a gente pede nesse momento um pouco de cautela. Para finalizar, Dietmar, e enfatizando o que foi dito, o agricultor que for ao banco e não conseguir o crédito, ele deve fazer exatamente o quê? O produtor procurando o banco e por conta dessas exigências, ele não conseguir acessar o crédito, primeiro momento, ele tem que procurar entender o porquê ele não está acessando. Se o problema é da licença ambiental, ele deverá procurar uma orientação junto aos escritórios da EPAGRE ou de outros profissionais, da sua rede de contatos, né? O que exatamente ele precisaria fazer para obter essa licença. Porque cada caso é um caso, fica difícil a gente aqui falar de um roteiro padrão, né? Porque as realidades são muito distintas e as exigências são diferentes para cada uma das atividades, né? Primeiro, teve alguma dificuldade? Tem que buscar informação. O que está se exigindo, por que está se exigindo e o que eu preciso fazer para obter essa licença. Em alguns casos, vai esbarrar nessa questão da reserva legal, que é o ponto crítico hoje aí, que as entidades representativas dos agricultores estão tentando superar, pelo menos até junho, aguardando, vamos assim dizer, esse desfecho aí em nível nacional da legislação ambiental. Aquele agricultor que, de fato, não tem muita urgência de acessar o crédito do ponto de vista de investimento nesse momento, a grande maioria das concentrações de operações vão ocorrer a partir de junho. Aí está, então, a orientação do diretor de extensão rural da IPAGRE, Dietmar Zimmer, sobre crédito rural e legislação ambiental. Se você puder, deixe para fazer investimentos a partir de junho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.